Minas, o 2781. Seria possível voarmos direto do Paraná da Justa? Aguarde. Boa noite. Clear, Charlando Runway 10, 1 make to the east, 1 is your north. Clear to land runway 12, Rupa 23. Autorizado conquista. Autorizado conquista, grato, o azul 2781. On the ground at 09, vacate runway by right, hold round, 1 turn, Lishma 9. First to the right at 1219 and Rupa 23, good night. Ajuda 781, chama recebedora, frequência 1-28-8, alternado 1-35-3. 288, recebe, unidade, recebe. Luna 099, boa noite, autorizado. Alinhar ele com a pista 10, vento 19, 0 graus, 109. 0, bom, 0. Romeo 099, contato radar decolagem, suborbitando 360, na sua Verna. Agora 1-3-0 com o Verna 9. Obrigado, Alessa, com 099. Romba 43, 8 milhas para a posição Kobe, serviço radar encerrado, mantendo o 090, chame a Aracaju na frequência 120 do sinal 3. No 099, chame agora Recife, frequência 128, décima 8, alterna 135, décima 3. 2233, uma boa, alterna 9. boa noite, eu vou na 782.050, pronto. Autorizado, alinhado, decolar sistema 0, vento 180 graus, 10 nós. Além de decolar pista 10, voo na 782. Acione 51165 no transponder, chama o controle 20.8, decolou 25, bom voo, boa noite. 51165 no transponder e vai chamar o 208, obrigado. Controle provador, boa noite, voo 9782 na Tovona. Chama o controle. Boa noite, chegou 9782, salvo Rono, passando 21007. Chegou 9782, chega o seu transponder, suba para o número 320 via salvo Rono. 320 via salvo Rono, está acionado 5165, gol 9782. 320 é recebo, 5165, cruzando 2500 pés, contato radar do 9782. Sim, chegou 9782. 9782, chama em Recife agora, frequência 125.1, alternado 128.35. 125.1, alternado 128.35. Boa noite, 782, boa noite. azul 9223, acione a identificação, direto papo, desça para o nível 050. Rota 47. Possibilidade de coordenação para o Romba voar direto a Natal? Romba 47 está autorizado, direto ao Natal. Direto ao Natal, Romba 47, graças. Programa 2, chama a identificação, chegada da Mediana, vista para a mesa 060. Lá número 1 na aproximação está livre da rede Transplaga Azul 9223. Obrigado, livre da rede da velocidade 9223. azul 9223, contabilizando o final do procedimento, desça para 2003, ajuste na 06, forma estabilizada. Para 2000, na 06, estabilizado, azul 9223. Número 2, com o retrasado via para 2006, ajuste na 06, forma estabilizada, número 2 na aproximação. 2 não, azul 9223. Azul 9223, completa o final do procedimento e chama pelo Salvador 118.95. 295 com a torre, azul 9223, obrigado, bom trabalho. Salvador Azul 9223, está estabilizado o curso do localizador pista 10. Gente, o Azul 9223, continua a aproximação, pode usar com o campo. Gente, está sem chuva, pista molhada, estação passada. Vento é sul, 1129, 1016, altímetro, aguarda autorização por. Aguarda autorização, reportará a vista da Azul 9223. Avistou aqui a 1.300 pés, azul 9227. Pista no zero, molhada, pouso autorizado, vento 190 graus, 129, altímetro no zero, 16, pouso autorizado, azul. Livre pouso, pista 10, azul 9227. 9223. Forte até 2 milhas da cabeceira, aí depois já melhora, tá, Torres? Só pra deixar ciente. Excelente, obrigado. A vertical sem chuva, porém pista ainda molhada. Obrigado. Completa o final do procedimento, chama pelo Salvador 118.95. Visual, então chuva moderada na duas ou três milhas antes de cima, mas tá moderado. Visual campo 3662. Confirma o pouso autorizado, vento sul 10 horas. Autorizado pouso na época 3662. 0-0-1-3, está operando final do ILS-8, desce para 2.000 sem restrições, e ajuste 1-0-1-6, informe estabilizado. 2.000 sem restrições, 1-0-1-6, autorizado ILS-6-0, reportará estabilizado, 0-9-6.